Salvador, boa tarde, Oceaner 6213, ciente da informação Papá, Rio de Janeiro, Galeão, nível de voo 380, por gentileza. 7-8-6-2-1-3, Papá correto, ajustando 0-5, eu tenho aprovado 360. Prefere coordenação ou mantém? Pode manter o 36, vamos nesse. Gente, prezado Galeão, Papo Zulu 1-0, nível de voo aprovado 360. É Dael, Leda, pode Leda, Bridge. Pode interceptar o Papo Zulu 1-0, pode 30 conforme rota. Decola pistão 1-0 com primeira curva direita, transponder 5-1-66. E o controle Salvador 120.8. Autorizado Rio de Janeiro Galeão no nível 360 pela Upper Zulu 10. Decola da pista 10, curva direita, saída da El, Leda direto bridge e bridge intercepta a aerovia. Transponder 5166, controle de saída 120.8, Oceaner 6213. Cotejamento com a Oceaner, volta para pushback, acionamento Oceaner 6213. Chama na obrigado. ISO 93, decolado aos 22, controle 120.8, bom voo. 208, 3163, obrigado, boa tarde, 3163. E sentiu o Mike Juliet Romeu, atento ao mesmo, prossiga na proa da rotatória. Oceaner 6210, acione identificação, desça via chegada Mari para o nível 050 QNH 1015. Descendo via até os 50, vai ajustar Mickey 6210. Rio de Apalache, 4-8-9. Passado 2300. Ataque Dan 3193, contato radar, suba para o nível 360 na saída da El. Subindo para 360 na Dael, tem restrições, está 3193. Papa Romeu, você é a Papa Juliette, enfim? Gente, o Golf Bravo Índia 240, decola de qual pista? Confirme o pátio que se encontra? Também de Candeias para a rotatória, o Guardião 02. Ele saudou, boa tarde, é o Trip 5489. Trip 5489, contato radar, suba para o nível 200 na saída Arbor. 200, saída Arbor, 5489. Oceaner 6210, reduza para 2209. Reduzindo 2209, 6210. Lima Kilo Zulu, condições de manter velocidade até Duna? Tem a velocidade até Duna, Lima Kilo Zulu. Tá, Romeu, Golf Bravo Índia, pronto para a cópia. 2-0 Salvador, Guarulhos, rota Whisky 1, nível de voo 240. Saída da El, Lira, pode ir de Léus. Decorda 1-0, primeira curva direita, transponde 5076. E o controle Salvador 120.8. Mas confirmando a saída da El, Lida, pós Lida e Liaus. Golf Bravo Índico, cotejamento com a aeroporto para o acionamento de táxi. Solo, TAM 3805, pushback e acionamento, gate 11. 3805, livre acionamento, pushback em coordenação aqui, pessoal, chama para o táxi. Bota lá para o táxi. O TAM 3805. Controle, o papapá, mais Juliette Romeo, as proximidades da rotatória, está no exalco campo. Gente, Mike Juliette Romeo, atento ao Guardião 02, chame Torre, Salvador em 1 no 8 decimal meia. Bruno, no 8 decimal meia, grato. É o papapá, mais Juliette Romeo. Juliette Romeo, prossiga. Está as proximidades da rotatória para regresso, senhor. Gente, pouso no 7. Juliette Romeo, pouso na 117. Firmo. Frente a partir de 3 milhas. 6315, Formation Papa. Stand 04, request. Quiros, to Guarulhos, level 360. Ok, eu chamo 6315, Papa Information, Joinage 1015, request, just confirm request, metal 360. Econ 360, Guarulhos, position at 6315. Ok, just 1 minute for a copy. Sure. Está presente direto para o PAT 4, Guardião 02, vento 170 graus com 49, altímetro no 05, é parte solo controlado. 1-0-5, é parte solo controlado, Guardião 02. Mike Juliette Romeo, segue o Guardião, aguarde autorização para pouso. 1-0-2. Mike Juliette Romeo, segue o Guardião, aguarde autorização para pouso. Segue o Guardião, aguardando autorização para pouso, Romeo. First turn left, first turn right, squawk 5141, Salvador Departure Control 120.8. Here to Guarulhos, Dale Departure, lead and direct to Bridge, up Zulu 16, level 360, squawk 5141, and 120.8 after departure, Ocean at 6215. Ok, departure runway 10. Departure runway 10, first right turn, ok? Departure runway 10, first right turn, Ocean at 6315. Pushback correct, report right for setup and pushback, Ocean at 6315. Go call, Ocean at 6315. Chama a nave que modulou aqui com o sol. Direcionamento tinha para táxi, Golf Bravo Índia. TAM 3193, chame Centro Recife, em 125 decimal 1, alterna 133 decimal 25. Hoje é November Alpha, sobrevoo local Salvador, Salvador, confirma intenções. Decimal 25. Pode confirmar, 3193? Afirmativo, é, Recife 125 decimal 1, alterna 133 decimal 25, TAM 3193. Recife 25133325, alterna, obrigado. Lima Kilo Zulu, autorizado final ILS X-Ray, pista 10, reporte estabilizado no localizador. Vai apontar. Então, X-Ray, Romeo, localizando a 17, vai para final para Bata. Sente reporte controlado na Bata. Bata lá no controlado na Bata, Romeo. Salvador, gol no 333, para o treinamento. Gol no 333, vai guardar o número 2 no setor. Salvador, TAM 3805 para o táxi, 180 a bordo, alternando com fins, 3,50 de autonomia. 80 a bordo, com fins 3 horas e 50, autorizado táxi via pátio, Índia, Alfa, no ponto de pé, pistão no 02, 118, edição 62, ajuste 10 no 5, TAM 3805. Pátio, Índia, Alfa, ponto de pé, 186, boa. Bom dia, November Alfa, confirme pessoas a bordo? Tá no 08, ponte da Papá para autorização Brasília. Índia, November Alfa, confirme pessoas a bordo? Pessoas a bordo, parte 4, para acionamento táxi, torre 118, edição 62, ajuste 1015, o Índia, November Alfa. Alvo 24, após o TAM, pode iniciar no táxi? Afirma, Golo 924, após a passagem da voz da transição retaguarda, livre acionamento, pushback em coordenação, equipe de sol, chama para o táxi. Campo do táxi, 924. Olha o TR-561. Prossigo, TAM 3561. Tá no 08, sente da Papá para autorização Brasília. Sente, 3561, Papá correto, ajuste no 05, aguarde para cópia. Tá aguardando, 3561, pode confirmar sua saída? Arbor, Elefa. Arbor, Elefa. Salvador, boa tarde, Omeia 142 da Oxa, né? Sou a bordo? Poxa, né? 6142. Sete, tem aprovado 350, informação Papá, ajuste no 05, número 2 para cópia. Oi. Aproximadamente já para o táxi. Siga Sul 4065. O Azul 4065 não possui plano de saída, ainda, qual horário o plano? E, código 0222, confirme o nível que deseja. Visado, subida para o nível 090, o Kilo Serra Lima na proa de Tóquio, para interceptar a chegada MAN, QNH no 015, Kilo Serra Lima. Dá apenas para o pushback. Guarda, boa tarde. Vamos até. Afim, após a passagem do Airbus da TAM, tem livre acionamento aguardando para o pushback. Vai chamar 286 Lima, Kilo Zulu. Oi, boa tarde, vai passando Lima, Kilo Zulu. Está estabilizado, visual com o campo. Boa tarde, Lima, Kilo Zulu, livre pouso na 1-0, vento 1-4-0 graus com 5 nós, altímetro no 0 no 5. Ciente no 0 no 5, Lima, Kilo Zulu. 3-8-0, saída Arbor, após Elefa, recorda 1-0 com a primeira curva à direita, o transponder 5-1-4-5 e o controle Salvador 1-2-0-8. Gente, autorizado 380 para Brasília, na saída Arbor, após Elefa, decola com a primeira curva à direita, o transponder 5145, o controle 120.8, TAM 3561. Sede, que eu esteja apenas a rota, por gentileza? A rota é a Upper Zulu 17. Estejamento correto, eu volto para pushback, somente TAM 3561. 3561, chamará. 924, pronto para o táxi, 141. A bordo, 2h40, alterna Salvador. Autorizado táxi via pátio, Índia, Alfa, ponto de espera, pistão no 02-118-162, ajuste no 05, gol no 924. Pátio, Índia, Alfa, 18-62, no 05, 924, boa tarde. O gol no 333, na escuta do sol? Relativo. Gente, após a passagem do Boeing da companhia, iniciando táxi no momento, após a passagem do tráfego da companhia, sua causa tem livre pushback, chama para o táxi, o gol no 333. Gente, no 333. Gente, mantém a posição. Visual de autonomia, está autorizado táxi, vai reportar para ingresso no pátio principal, o Golfo Bravo Índia. M142, pronto para 4. M142, pronto. Autorizado, Salvador, Recife, via Upper Whiskey 58, nível de voo 350. Saída Puca, transição Caju. Decolada 10, primeira curva à esquerda, transponder 5161 e o controle Salvador 120, decima 8. Autorizado conforme 350, uniforme Whisky 58, Puca, Caju, decolada 10 com curva à esquerda. 5161, 120, decima 8, Oceania 6142. Oceania 142, apenas cotejo nível, por gentileza, e a saída? Uniforme Whisky 58, Puca, Caju. Confirmando apenas o nível 350, cotejamento correto, um ponto para pushback e acionamento. Portarão, Oceania 6142. Torre, Oceania 6210, final. Boa tarde, 6210, reporte externo. Portarão externo, 6210. Sobre o campo, Torre? Confirme. Tá chovendo? Tempo bom aqui por enquanto. Tá tranquilo, obrigado. Solo, solo 38, oliva direita, solo 121, decimal 9. Mike Serra Golf, decolado aos 38, controle 120, decimal 8, bom voo. 208, gráfico, boa tarde, bom trabalho. No zero, livre pouso não no zero, vento 180 graus com 59, altímetro no zero, no 5. Livre pouso na 10, baixou e travou, 62 no zero. Pela árvore. Boa tarde, Papa Romeu, Mike, Sierra Golf, contato radar, suba para o nível 080 na saída árvore. Autorizado 080 na árvore. 561-08, livre acionamento, pushback em coração, que pessoal, chamar o táxi. Livre acionamento, pushback em coordenação, chamará para o táxi do TAM 3561. Paulo Salvador, boa tarde, Papá Romeu Serra, Papá Juliette, coordenação nível 400, Cabo Frio, para acionamento de quantidade geral. Deixa eu Papá Romeu Serra, Papá Juliette, confirma o pátio que se encontra, já pista que decola? Sim, senhor, é, decola da 1-0, se possível decola até daqui a questão aqui. A interseção de qual táxi aí? A Delta? Chama aqui o da Delta. Um minutinho para o 4. Já. Eu ativo. Um problema com a aeronave? Não, negativo, estamos só aguardando a passagem, mais, livrar mais um pouquinho pra poder puxar normal. Sente. E aí, obrigado. Zero 05 ali, mantendo zero. Sim, mantendo zero. Ativo. Salvador, Cabo Frio, Rio de Janeiro, via Upper Whiskey 50, nível de voo 400. Saída da El, Leda, pós Leda Eudes. Decola a interseção da Delta, da pistão da zero. Primeira curva à direita, transponda 5043 e o controle Salvador 120, decimal 8. Separa 3 mil pés, o QNH 10 no 5. 3 mil, né? Obrigado, 8.2, a parte de 10 para o acionamento. Gente, apenas escutei novamente a rota, por gentileza, e o nível? Tá, pelo de 50, nível 400. Tá autorizado acionamento, chega para o táxi, o Serra, Papai Juliette. Mano, táxi, Papai Juliette. Salvador, Oceania 6315, request push and start, gate 04. Oceania 6315, maintain position number 2 in the sector. Ou Golden Position, Ocean F6315. Contato solo, Ocean F6210, livrou sua escuta. Ocean F6210, dois ataques via Alfa, chamante da Juliette. Alfa, reportaremos antes de olho, 6210. Então, meu Cabral, prossiga em condições visuais via Litoral Sul, reporte através do farol da Barra. O Romeu Cabral. Mantenha a posição alinhado. Para o táxi 1333, estamos com 182, 3 horas e 55, com fim ao teste. Boa noite, boa tarde. A sua direita, via Índia, Alfa, no ponto de espera, Torre 1182, ajuste 10 no 5. Afirmo, voo 1333, Índia Alfa, ponto de espera, pista 0, torre, 118.6, ajuste 1015. Falou, um abraço. Fala, Chiné 6213. 6213, aguarde. O Golf Bravo Índia está autorizado, ingresso parte principal, frente, voz Índia Alfa, no ponto de espera, torre 1182, ajuste no 0 no 5, Golf Bravo Índia. Verão, Felipe Decolar, Dono 7, ventou no 70 graus com meia dúzia de nós. Meia dúzia no 3, puxa, Sené no 05, senhor. A gente vai guardar o número 3 no setor. Ok, o Sené 6203. Guarda. Chané 6210, autorizado, ingresso parte principal, portão 6210. Perfeito, seguindo para o 62, o Chané 6210. Sanchez. Decolado aos 44, controle 120, decimal 8, bom voo. 08, boa. Camberão, foi decolado aos 44, curva esquerda, autorizado cruzamento do campo, reporte livrando. Curva esquerda de imediato, autorizado cruzamento, Igna Membrão. 61, acionado pronto para o táxi com 152 a bordo, 4 horas e 47 de autonomia, alternando com o Finch. Autorizado táxi, via parte, fim de alfa, ponto de espera, torre 1862, ajuste no 0 no 5. Vai ficar atento apenas ao parqueamento do Airbus da Oceané no 62. Afirmo, tá visual com o mesmo, segue pátio, fim de alfa, ponto de espera 118.6, botar 3561. Tá bravo, não, tá conhecendo o setor, frequência livre. Livre decolar da 1-0, vento 1-60 graus com 5 nós, altímetro 1-0 no 5. Enche o voo, 3, livre decolar. Papa Romeu, Índia Nova Iberalfa, decolado é 1-7, pro de buraquinho, corredor forte, 11. Índia Nova Iberalfa, prossiga visual para ingresso corredor forte, Índia Nova Iberalfa. Visual ingresso corredor forte, Índia Nova Iberalfa. Nova Iberalfa, esteja atento, Boeing 737 decolando da pista 1-0. Paciente do tráfego Índia Novembro. Pelo Serra Lima, desça para 2.000 pés, autorizado final, ILS X-Ray pistão na zero, reporte estabilizado no localizador. Paciente 2.000, chamará estabilizado pelo Serra Lima. Triplo 3, decolado aos 4.6, controle 120 decimal 8, bom voo. 08, um abraço. 03 a bordo, confirme a alternativa e autonomia. Fernando Vitória, tem 4 horas e 20 de autonomia. Está autorizado, táxi vai reportar na Kilo, ok? Para a intersecção Delta, após. Táxi vai reportar na Kilo para após a intersecção Delta, encerra o baseado. Aguarde um minuto, a saída será da Eulia da Blitz. Mais um minuto para a cópia. Eu bravo que o Luiz, que vai ser o número 2 para a cópia, aguarde mais um instante. Static 315, clear pushback and set up, report right for taxi. Clear for push and start, for runway 10, push and 6315. Push, na M2 no 3005, tem livre acionamento, pushback em coordenação, keep it solid, chama para o táxi. Está livre, 6203, chamada para o táxi. Paulo, para Paulo, nossa ala para direto, aqui para São Pilo, para ingresso na Delta. O Serra para Juliette, autorizado o cruzamento da Alfa, reporte na Delta, para decolagem, chame a torre 118-62, ajuste no 05, Serra para Juliette. Serra para Juliette, vai chamar a torre 86 na Delta, Serra para Juliette, para decolagem. Bravo Índia decolado aos 49, controle 120 decimal 8, bom voo. 1208, boa. Azul 4065, pronto, tá quanto? Juliette, a Delta, no ponto de espera. Gente, mantém o ponto de espera, é o número 2 para decolar da 10. Pode esperar, aguardar o carro, pode ver. Campinas, via UP Zulu 16, nível de voo aprovado 360. Saída da El, Leda, pós Leda Bridge. Recorda 10, com primeira curva à direita. Transponder 5411 e o controle Salvador 120 decimal 8. Assim para a direita para cruzar 10, senhor, já descido. Vai reportar no CIA para sobrevoo. O Papa Romeu Lima está com 3 a bordo, senhor. Sente, Papa Romeu Lima. Controle, Kilo Serra Lima, estabilizado no localizador. Controle Salvador, é o Papa Romeu Golf, Bravo Índia, da El Leda. Kilo Serra Lima, chame Torre de Salvador em 1 no 8, decimal 6. 8-6, boa tarde. Golf, Bravo Índia, contato radar, suba para nível 240 na saída da El. Subindo para 240, saída da El, Golf, Bravo Índia. 1924, chame Centro Recife, 1026 decimal 85, alterno 125 decimal 45. 1825, 2545, 924, bom trabalho. Bom voo. 1, 2, 2, 3 e 40, alterna confirma.